O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza! Este é o programa Carta no Ar, que chega essa semana à sua 20ª edição. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui hoje com vocês para mais um bate-papo contando as novidades do SUS. A nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Maria Monteiro Sampaio. Ela é coordenadora do Centro de Lactação Banco de Leite Humano de Campinas. Vamos conversar um pouquinho com a doutora Cláudia e saber sobre a importância do aleitamento materno, conhecer como que funciona o banco de leite humano. Olá, Cláudia, obrigada pela sua participação, seja bem-vinda em nosso programa. Olá, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar o nosso trabalho. Cláudia, para começar, assim, você poderia nos explicar o que é o Centro de Lactação, é um nome comprido, né? Centro de Lactação Banco de Leite Humano de Campinas. E onde ele fica? O nome comprido sou eu mesma culpada, né? Porque fui eu mesma que coloquei. Há 18 anos, né, eu implantei esse serviço aqui em Campinas. E o nome, né, na verdade, ficou como centro de lactação, não só banco de leite. Eu fiz questão de colocar o centro de lactação pela característica mesmo, desde o projeto, quando eu escrevi, que era ser o centro de referência de aleitamento materno de Campinas e região, né? Então, por isso que ele é um centro de lactação. Então, tudo relacionado com aleitamento está ligado ao banco de leite e ao centro de lactação. Porque quando você fala em banco de leite, as pessoas pensam muito só na doação e distribuição desse leite. Mas o centro de lactação é muito mais amplo do que isso, né? Nossas atividades incluem o estímulo ao aleitamento em diferentes níveis possíveis, né? Tanto com profissionais, como diretamente com os pacientes, né? Tudo que a gente puder fazer no estímulo vai estar dentro desse trabalho. Puxa, que interessante. Então, você fundou há 18 anos, continua lá trabalhando no centro de lactação. Que bacana, parabéns. Obrigada. É meio filho, né? Porque eu escrevi desde o projeto, eu era residente de pediatria, né, na maternidade de Campinas. Escrevi vendo a necessidade, né, a dificuldade das mães não terem onde recorrer, né, para pedir ajuda para amamentar. Os prematuros internados na UTI, né, muitos deles, eles saíam de lá e eu reencontrava numa Mário Gatti, porque reinternava com infecção, tudo. Então, eu comecei a questionar, assim, que qualidade de vida que esses bebês tinham. Saíam do hospital e internavam em outro, né? E o que eu via lá? Que eles não eram amamentados, né? Não existia aleitamento. Mesmo dentro da UTI, eles tinham muitas complicações, a enterocolite, que é muito comum, né? Porque também não existia disponível, a mãe parava de produzir leite, não tinha como seguir, né? E manter essa produção um mês, dois meses, três meses internado. Então, daí veio a ideia do projeto, né? De ser centro de referência para Campinas e região, né? Não só Campinas. Que bacana. Você falou agora uma palavra, enterocolite. O que é isso? Enterocolite é um processo infeccioso no intestino que é comum, né? Vamos dizer, entre os prematuros, né? Certo. Porque eles nascem antes do tempo, né? E isso já é um fator de exposição às infecções, né? E aliado a esse fator, né, se você usa, né, ao invés de utilizar o leite materno, o leite humano, o leite de um banco, né, na ausência da mãe, se você utiliza um outro tipo de alimento, né, uma fórmula infantil, por exemplo, além de você não ter a proteção, né, você tem um fator maior de risco para esse intestino ter problema. Né? Certo. E um deles é a infecção, né, a enterocolite. Aí é grave, né, porque é um quadro, né, que muitas vezes o bebê evolui para a cirurgia, né, tendo que tirar um pedaço do intestino, né, muitas vezes acontece uma necrose, né, ou muitas vezes até para óbito. Né? Algumas situações até para óbito. Então, isso e com isso o aleitamento, ele funciona muito no fator protetor. Né? E é super importante para o desenvolvimento do bebê e da criança. Também, né? Não só durante, né, o período, né, que esse bebê está internado ou não, né? Mesmo que é saudável, que nasceu e está com a mãe em casa, né? O aleitamento tem trabalhos mostrando que ele é para o resto da vida, né, em termos de proteção contra algumas doenças. Né? Durante o período que ele está sendo amamentado, ele vai estar protegendo contra as doenças infecciosas diretamente, principalmente as respiratórias, as gastrointestinais, né, as diarreias, vômitos, né? Os bebês que vão para a creche muito cedo é um fator muito importante, né, na proteção dessas crianças, que vão ter contato com outras crianças. Com outras crianças, estão expostas a... Principalmente na época do inverno, né, que piora as doenças respiratórias. Então, sim, é um diferencial muito grande. E para o resto da vida, porque você tem trabalhos mostrando a proteção em relação ao diabetes, né, em relação aos casos graves das alergias, asma, bronquite, né, obesidade, que está aumentando muito. Então, cada vez mais a gente está vendo, desde os adolescentes, as crianças mesmo, né, na infância, a obesidade está muito elevada, sobrepeso também, e é um fator de proteção também, e isso é para o resto da vida. Então, a gente pode afirmar, então, que o leite materno, ele vai influenciar no futuro daquele ser humano, é isso? Influencia. Influencia porque ele protege também de doenças, por exemplo, como doença de Crohn, né, doença celíaca. Então, assim, são doenças que são crônicas, né, certo, e que vão aparecer normalmente, com mais frequência, na idade adulta, né? Uhum. Então, o investimento na saúde do adulto é na infância. É no início da vida, fornecendo o alimento ideal, que é o leite materno. Certo. Agora, Cláudia, você já contou um pouquinho o que vocês fazem lá no centro de lactação, no banco de leite, mas eu queria que você desse alguns exemplos práticos, falasse, explorasse um pouquinho mais como é que é o trabalho lá no centro de lactação. Nós ficamos localizados na maternidade de Campinas, né? Por quê? Porque é um acesso fácil, né? E isso foi pensado no projeto, né? Quando eu escrevi o projeto, também foi pensado que fosse um fácil acesso até para as outras cidades também. Né? E para as mães, né? Quando eu digo isso, é pensando em quem vai ser atendido mesmo, né? Certo. O atendimento, né? Que elas se deslocam com o bebê. Então, assim, fácil acesso de ônibus, fácil acesso de carro, né? Uma instituição reconhecida, uma instituição filantrópica com uma característica na cidade importante, né? Antiga. Então, assim, isso tudo foi levado em conta, né? E o nosso trabalho, ele tem diferentes frentes, né, como eu coloquei, de estímulo. Uma delas é a questão em relação ao atendimento da mãe ao bebê, ao binômio, né, que nós chamamos. Então, a mãe teve um bebê bem, tá tudo bem, né, não teve nenhum problema, não ficou internado, mas ela tá com dificuldade para amamentar, né? Ou por quê? Tá machucando, né, tá sangrando o mamilo, o bico. Isso, né? É comum de acontecer, né? Olha, Fernanda, é comum, mas isso não deveria acontecer, tá? Sim. Essa é a grande diferença. As pessoas passaram a encarar a fissura, né, o traumatismo mamilar, ter mastite, né, que é aquela inflamação, aquele processo infeccioso que dá na mama, que dá febre, que muitas mulheres param de amamentar, né, até mesmo pela fissura, pela dor, né, uhum, sangramento, como uma coisa normal, que tem que acontecer. Então, a amamentação, ela é colocada como... tem que ter isso, né? Tem que passar por isso porque faz parte do processo e não é. Eu sempre comento nos cursos gestantes que a amamentação, em primeiro lugar, ela tem que ser boa para quem está dando de mamar, né? Se a mulher que está dando de mamar está com dor, né? Vê o mamilo o tempo inteiro sangrando, a boca do bebê com sangue, como que ela vai ter prazer em amamentar, né? Como que ela vai relaxar, liberar os hormônios na hora de amamentar se ela já pensa na dor antes de posicionar ela tá o bebê? Ela está com sofrimento. Exatamente. Então, isso não é amamentação. Certo. Né? Não deve ser assim. Então, tem várias formas, né? No curso pré-natal, deve ser colocado, eu sempre aproveito para falar, né, isso, que a amamentação desde as primeiras mamadas tem que ser prazerosa. Para ser prazerosa, não pode ter dor. Se tiver dor, a pega do bebê não está correta. Se a pega do bebê não está correta, então vamos corrigir desde o início, né? A pega do bebê, que você diz, é o jeito que boca, o bebê suga, isso? Isso, é a boca do bebê. Mas certo. Só que não é simplesmente a boca, né? Você tem que ver todo um conjunto, né? A posição que a mãe segura esse bebê, se ela está recostada em algum lugar, se ela está confortável, se esse braço está apoiando. Então, assim, tem vários fatores que a gente pode estar avaliando numa mamada, né? Sendo que o principal é a sucção do bebê, né? É essa pega mesmo. Porque a boca, ela tem que ficar na areola. Se ele fecha a boca, escorrega, ou a mama está muito cheia, ele não tem como fazer a sucção no lugar adequado, que é naquela rodinha, que a gente chama de areola, né? Ele escorrega e vai para o bico. Se ele vai para o bico, ele vai machucar, tá? Porque a pega não deve ser no mamilo. E muitas mães... Eu não sou mãe, Cláudia, então eu tô aprendendo aqui com você. Então, assim, muitas mães não sabem disso. Não sabem. E vocês fazem esse tipo de orientação para as mães, né? Para os profissionais. Então, esse é uma prática do centro de lactação. Na verdade, assim, a gente faz assim. Muitas chegam em situações bem complicadas, algumas graves mesmo para a gente, né, no banco, né? Perda de pedaço do mamilo, né? Mastite com necrose, então coisas graves mesmo, né? Nós recebemos complicações graves na mama, né? O que a gente fica às vezes triste é porque olhar, né, esse tipo de situação e ver que aquilo tudo podia ter sido prevenido. Ter sido evitado, com certeza. Né? Então o sofrimento dessa mãe muitas vezes implica de desmamar o bebê. Ou ela já chega, já desmamou, né? Ou ela já passou do limite dela de suportar a dor e já não consegue mais, por mais que a gente tente corrigir, orientar, o desgaste emocional dela já é tão grande que ela não quer tentar mais nada. Já está estressada com aquilo e... Isso a gente sabe que é um momento, né, de difícil pós-parto, recuperação do corpo, tudo. Né? Então, o nosso trabalho, esse trabalho de atendimento, nós atendemos, né, as pessoas internadas na maternidade, né, com o bebê, quando a enfermagem que tem do setor passa a avaliação, quando há necessidade, né? Não são todas que vão para o banco, porque nem tem como, né? A média de parto ela é 30 partos por dia, né? Essas que não conseguem por algum motivo, tem alguma, né, dificuldade, elas são encaminhadas. E as externas, né? Que são assim, provenientes de qualquer local, Campinas e região. Nós sempre pedimos para ligar, agendar um horário para não ter espera, não chegar, não ficar aguardando, né? Certo. Mas nós não mandamos embora, tá? Nós trabalhamos é porta aberta lá, né? Então, mesmo que chegue, que não tenha agendado, é mais corrida, às vezes a gente pede para esperar um pouquinho, né? Mas nós não mandamos embora porque nós entendemos que é uma urgência para a mãe e para o bebê. Sim, e aí vocês fazem o atendimento, passam a orientação e vê qual é o caso da pessoa. Isso, certo. Nós orientamos, né? Então, a gente sempre pede que possível que agende, né? Para que seja de uma maneira mais programada. Pela equipe que é pequena realmente, né? Mas a gente faz o atendimento. Então, esses atendimentos são atendimentos muito demorados. Em média, eles demoram em torno de uma hora, né? Então, não é entrar aquilo, só olhar rapidinho, não. Por quê? Né? Nós recebemos as mães, né, as mulheres com a mama super engurgitada, dura, né? O pessoal chama empedrado, né? Como se fosse pedra mesmo, muito endurecido. Isso dói? Dói, né? Porque é tudo leite parado. Então, o leite vai ficando parado, vai acumulando, né? Terceiro para o quarto dia desce muito leite de uma vez só, né? A gente sempre pede para, né, divulga, recomenda, não faça água quente, não faça água quente, não vai para debaixo do chuveiro, né? Mas mesmo assim, as pessoas fazem muito ainda. Isso fazem errado e prejudica, então... Prejudica. Quando elas não chegam com a mama queimada, né? Faz compressa quente, né? Além de aumentar a produção, a mama já está a pele fina, queima a mama também. Nossa. Então, esse período que tem muita produção de leite, não pode fazer água quente, né? Por quê? Porque você vai estimular mais ainda a produção. Tem que fazer massagem, ordenhar com a mão, utilizar a mão, né? Ela própria toca na mama, aprende a fazer a massagem, aprende a fazer a ordenha, né? Se necessário, está muito machucado, nós vamos retirar esse leite e oferecer o leite numa xicrinha de café para o bebê. Eles tomam super bem, né? Se ela está com muita dor, não dá para reposicionar na hora, a gente dá, pode 12 horas, 24 horas de descanso, né? Para a pele recuperar, aí ela retorna e a gente reposiciona certo. Olha aí... que interessante. Então tem todo tipo de orientação para cada caso. É por isso que é muito importante a mãe que tem alguma dificuldade procurar o centro de lactação para poder se orientar, ser orientada, né? Isso, e não desistir, né? Porque, e também não deixar que vá piorando, sim, né? Porque muitas vezes o que eu falei, quando chega, às vezes, a própria mastite, né? Já chega com abscesso. Então, ou tem que ir direto já para a cirurgia, ou esse abscesso já rompeu. Então, já é assim, nós tínhamos que ter auxiliado antes, bem antes, né? Então, por isso que a gente tem que divulgar que ela procure ajuda, né? As próprias unidades básicas, né? Quando tem necessidade, eles fazem contato direto com a gente, alguma situação, algum caso, eles encaminham. Isso, tá. Eles encaminham para a gente, né? Agora, Cláudia, assim, você já falou um pouquinho da importância dessa amamentação para o bebê, né? Para sua proteção, para o seu desenvolvimento e para mãe, qual é a vantagem da mulher, da mãe amamentar? A grande vantagem, né, para a mulher, não só em relação ao contato, né, esse vínculo que se estabelece desde o início, que a gente pede, e é mais fácil no parto normal, né, que você já coloque o bebê logo que nasce sobre a mãe, né, que esse contato aconteça de imediato, né, primeira meia hora, que é orientado, né, primeira meia hora, uma hora, que ele faça a primeira mamada, então isso é mais tranquilo no parto normal. É mais fácil, porque a mãe não está, né, anestesia, e muitas vezes a questão do campo cirúrgico, tudo é mais tranquilo no parto normal, né, para colocar sobre a mãe. Agora, em relação à importância, se esse bebê já começa a sucção, né, logo após o parto, você já diminui o risco de hemorragia, né? Porque a sucção, ela tem o envolvimento da parte hormonal, né? Uhum. Então, o bebê suga e o útero contrai, né? Tanto é que ela sente cólica na hora que está dando de mamar, né? Olha, então, essa cólica é o útero contraindo. Então, se ele está contraindo, menor chance ela fazer uma hemorragia aí, né? Então, ajuda também nesse pós-parto imediato. Além disso, você tem a questão de peso, né? As mulheres que amamentam, elas perdem peso mais rápido. Isso é uma grande vantagem. Ah, isso muita gente não sabe, então. É uma vantagem muito boa, porque eles é a recuperação do corpo, né? Eu diria assim, quem tem parto normal, né? Quem amamenta, a recuperação do corpo, assim, é uma velocidade muito grande, né? Porque é tudo muito fisiológico, né? Muito natural, muito normal, né? Pelo próprio mecanismo do trabalho de parto. Não foi uma cirurgia como é a cesariana, né? Então, você já tem esse útero, esse próprio preocupação, né? Será que aí, como é que vai ficar essa barriguinha voltando mais rápido? Você ir amamentando, é muito rápido isso. A outra vantagem é a questão do câncer, né? Então, tem trabalhos apontando, né? A proteção, principalmente em relação ao câncer de mama, tá? O período de amamentação. E não é assim, amamentar um mês, dois meses, não é isso, né? Eles falam que a cada ano é em torno mais ou menos aí de 3,5%, né? A chance de redução, tá? Então, mas é pouco. Não, não é pouco. Né? Para a mulher, mais adiante, quando aumenta o risco, dependendo dos fatores que ela tiver, faz a diferença. Né? E agora você tocou num ponto importante. Quando a mãe deve parar de amamentar, existe esse tempo certo? Ó, nós temos dois lados para avaliar, né? O que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? O Ministério da Saúde, é que seja aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, né? E a partir daí seja introduzida alimentação complementar, que é suco, fruta, comida de sal, né? Certo. E o leite materno permanece. É bem importante a gente falar, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, é até o sexto mês. Escuta falar do sexto mês e acha que o leite só serve até o sexto mês, né? E é muito, no meio, assim, palestra, às vezes conversando, mesmo com os profissionais, o pessoal, né, comenta, as mulheres falam que até o sexto mês o leite é bom e depois é só aguinha, que não serve para mais nada. E muita gente desmama, para de amamentar o bebê, porque acha que é só até ali que é importante. Acredita nisso, tá? E não é, né? Enquanto o aleitamento estiver presente, o quê? Sexto mês é exclusivo, né? Sem água, sem chá, sem nenhum outro tipo de líquido ou alimento. Certo. Entra a alimentação complementar. O leite continua sendo leite materno. O bebê continua mamando na mãe. Enquanto ele mamar, a proteção vai estar presente, né? Qual é a diferença? Até o sexto mês, o leite fornece todas as calorias que o bebê precisa. A partir daí, ele não dá conta de fornecer. Ele fornece 50% das calorias. É por isso que tem os outros alimentos. E a alimentação complementar vai entrar, tá? Sim. Mas os anticorpos não reduz, né? Não para de ter anticorpo. Não é que não serve para mais nada, pelo contrário, continua protegendo o bebê contra as doenças, né? Então, é recomendado que seja até 2 anos ou mais. É o que é recomendado. Tá? E aí, como é que faz, por exemplo, uma mãe que trabalha e que tem que retornar ao mercado de trabalho? Como é que faz? Como é que você poderia passar essa orientação para essas mães, como que elas podem continuar amamentando? Eu acho que assim, tem um outro fator, né, Fernanda? Além dessa questão do que é recomendado, que é legal a gente comentar, é assim, é o desejo da mulher, né? Então, eu acho que isso é super importante. Em qualquer momento, a amamentação, para ter sucesso, precisa ter esse desejo, né? Certo. De amamentar, de persistir, de não interromper. Então, o momento é o que é recomendado, o que é importante, mas é o momento dessa mulher também, que a gente também tem que ter esse olhar individual. Né? De entender, né? Muitas vezes até o não desejo amamentar, e de respeitar isso, né? Uhum. E de ajudá-la. Né? Mas é importante ela saber, né, da importância da amamentação, do período que, assim, o que é recomendado, tudo de benefício que traz para esse bebê. Né? Porque aí ela faz a escolha dela mediante, né? Isso. Ela tem total consciência do que ela está fazendo. Exatamente, né? Exatamente. É por isso que a gente tem que trabalhar sempre com a divulgação, né? Com esclarecimento. Porque uma coisa é a pessoa tomar uma decisão dessa sem ter conhecimento, né? Sim. Sem saber que se ela amamentar mais tempo, ela vai ter proteção também do câncer, né? Esse bebê vai ficar protegido o tempo inteiro, o que vai fazer a diferença é aquela criança que vai adoecer menos, que vai viver menos em pronto-socorro, né? Que vai precisar menos de remédio, principalmente antibiótico, né? Porque vai ter menos infecções, né? Menor número de infecções. Então, isso é importante sempre a gente estar divulgando, né? Ok. Em relação à questão do retorno ao trabalho, né? Quando elas voltam ao trabalho, O mais difícil são as pessoas que trabalham sem carteira assinada, que é um mercado informal, né? Mas é preciso divulgar também, assim, que elas podem congelar o leite, né? Ele fica 15 dias congelado. Então, 15 dias antes de voltar ao trabalho, ela pode começar a fazer um estoque desse leite, né? Tira o leite, congela, sempre em frasco de vidro com tampa plástica. Então, pode pegar o frasco de café solúvel, algum outro tipo de frasco, até que venha algum produto que as pessoas que ela conhece, ela pode começar a pedir para juntar os frascos, né? Para não ter que comprar. Sempre bem higienizado. Isso, aí é que nós vamos para outra etapa, né? Os frascos ela vai conseguir, aí a higiene é super importante, né? Para garantir a qualidade desse leite, né? Porque é leite materno que dá para armazenar em qualquer lugar, né? Então, a gente vai ter que ter o cuidado de estar fazendo. Na hora da coleta, ela pode colocar um lenço no cabelo, colocar um lenço cobrindo a boca e o nariz por causa da respiração, né? Ela pode 2, 3 copos de tipo requeijão, né, de vidro. Sim, sim. Ela pode fazer a ordenha dentro do copo. Então, ela não faz a ordenha dentro do frasco, né? Ela utiliza o que é a ordenha. Ela vai fazer a retirada do leite com a própria mão. É o melhor. É o melhor porque muitas vezes começa a usar essas bombinhas manuais. Tem aparelhinho, né? As mais comuns de achar em farmácia, principalmente uma que tem uma pera de borracha, que chama buzina de bicicleta, né? Uhum. É a pior delas, né? Porque assim, o leite entra dentro dessa perinha, seca, depois ela vai coletar de novo, esse leite é contaminado. A pera de borracha solta os pedaços de borracha dentro do leite, né? Nossa! Então, não deve usar nunca esse tipo de bombinha. Então, na mão mesmo é a melhor coisa. É o melhor. Por quê? Ela garante a higiene, né? Retira anéis, pulseira, relógio, vai fazer a higienização com sabão neutro, né? Sem cheiro, sem muito perfume, porque o leite absorve muito fácil isso, e aí muda o gosto do leite, o bebê não vai querer aceitar. Imagina um leite perfumado. E adquire muito rápido, né, o cheiro. Uhum. Então, ela vai fazer a higiene das mãos, né, até cotovelo. O braço, né, o antebraço, até cotovelo ela vai lavar, né, antes de iniciar a coleta. Vai ter esse cuidado de colocar o lenço no cabelo, fechar nariz, boca, né, com outro lencinho ou uma máscara, se ela tiver, né? É como se fosse num restaurante, que as pessoas também devem ter todo o cuidado para preparar a alimentação. Ela está ali preparando uma alimentação, né? Isso. Todo o cuidado que tem, que eles chamam que quem manipula alimentos, né? Então, feita essa higienização, o que, que tem que ter o cuidado? Lavou as mãos e cotovelo, que não enxugue na toalha de banho, né? De rosto do banheiro, que todo mundo enxuga, né? Você tem um risco de ter contaminação. Né? Porque passa no rosto, né? E vai procurar um local da casa que não seja o banheiro. Não pode ser banheiro, né? Porque às vezes, até no local da empresa, várias vezes as mães fazem isso. Ah, não tem nenhuma sala que eu possa coletar. Eu posso coletar dentro do banheiro? Jamais. O banheiro é extremamente contaminado, né? Por mais limpinho que seja o banheiro é um local considerado mais... Banheiro é banheiro, sempre. Banheiro é banheiro, né? Sempre. Não tem jeito. Não tem como. Então, a gente sempre pede para ter o cuidado. Também a cozinha, se for um horário que esteja fazendo comida, né? Também não dá por causa do cheiro do, né, das comidas lá, o leite vai pegar tudo aquele cheiro lá, né? E animais, né? Ter o cuidado. Então, tá coletando leite, não pode ter gato, cachorro circulando pelo meio, né? Porque pelo também, né? Fica, e aí numa dessas... contamina, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso, né? E aí, ela pega esse leite, então, ela coloca na geladeira, no freezer, congela, é no freezer que ela ordena o leite no copo com a mão, né? Porque a higienização do copo, do frasco e da tampa vai ser feita com uma bucha limpa, que também não seja essa da cozinha. O sabão neutro também, que geralmente é detergente glicerinato. Certo. Né? Tira aquele fundo de papel da tampa, né? Porque tem um fundinho de papel normalmente. Lava bem com sabão a tampa, o frasco e um ou dois copos e põe para ferver. A hora que começar a ferver, marca 15 minutos. Né? Certo. Então, aí desliga o fogo. Coloca, né, a mão, quando você conseguir retirar esse material de dentro da panela, num paninho limpo, né, só virado para baixo, não enxuga dentro, para não ficar fiapo, não ter risco de ficar nada de corpo estranho dentro, né? Certo. No material onde ela vai coletar e armazenar. Coleta, na hora deixa tampado esse dentro de uma caixa ou coberto, né, para não ter risco de formiga, de inseto, né, nem poeira, nada. Aí ela vai estar retirando o leite dentro do copo, né, e colocando no frasco, congelador. Tá? Sempre congelador. Se ela não vai usar de imediato, está fazendo esse estoque, porque na prateleira ele só dura 12 horas. Tá? E aí no congelador ele dura 15 dias, mas aí tem que ter o cuidado de colocar uma data. Isso, quando for colocar primeiro leite naquele frasco, marca a data e a hora, da primeira vez. Dali vai ser contado os 15 dias, né? Até porque na hora da também quando ela for utilizar esse leite, ela tem sempre que retirar os frascos mais antigos para os mais novos, né? Para não perder esse leite. Sim, claro. Tá? Ela consegue. E tirou, Fernanda, também é legal assim. O pessoal pensa, ah, eu tirei agora o leite, se eu for tirar daqui a 4 horas ou amanhã, eu tenho que pegar um outro frasco? Não. Ela faz a ordenha dentro do copo e pode pôr sobre o leite congelado. Nossa, que interessante. Não tem problema. Nossa, Cláudia, mas é um assunto tão interessante, eu estou aprendendo tanto aqui que... Ai, que bom. A gente que não é mãe não sabe dessas coisas, e as mães também são primeira viagem, também não sabem. Tem muita mãe que não sabe sobre isso, né? É, não só mãe de primeira viagem, eu diria que muitas mães já têm filhos, né? Às vezes, ou pelo tempo que já, né, já estão maiores, tudo, ou porque também tem coisas que são mais novas mesmo, né? Sim. E que às vezes, pela falta de divulgação, ela também não teve acesso a essa informação. Sim, ok. Bom, Cláudia, uma coisa que é bem importante também, que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, é como essa mãe deve oferecer esse leite que ela armazenou, que ela guardou no freezer, no congelador, como que ela deve oferecer para o bebê? É, em primeiro lugar, não utilizar chuca nem mamadeira, né? Porque é o que faz com que o bebê pare de mamar. Então, se a mãe durante o dia está trabalhando e esse leite é oferecido na chuca ou na mamadeira, a hora que ela retornar, eles são espertos, né? São bebês, mas não são bobos, né? Se o peito precisa fazer força, que é o ideal, trabalhar a musculatura, fazer o crescimento de face, né? A chuca e a mamadeira trabalham a musculatura ruim. A musculatura que vai dar problema depois nos dentes, de ortodôntico, colocar aparelho, respiração bucal, né? E ele opta por onde? Pelo mais fácil, tá? É, Cláudia, eu acho que eu sou muito leiga nesse assunto. O que é chuca? Chuca é aquela menorzinha. A mamadeira geralmente é maior. O bico da chuca, ele não tem nem aquele formato. Ele geralmente é redondo. E ele joga leite sozinho. O bebê não faz nada. Só põe dentro da boca. Fácil, então. Bem fácil. Muito fácil. Só que aí as mães também desconhecem que tem um risco grande de aspiração. De engasgar, né? Que é o que elas têm mais aflição. Então, o que a gente recomenda? O uso do copinho. Ou uma xicrinha de café, né? Você pode pôr o bebê sentado, eles trazem a língua igual um gatinho e retiram o leite dentro, desde recém-nascido. Ou o copo de transição, que é um copo que tem furos, né, em cima, dependendo da idade do bebê. A partir de 4 meses dá para usar, né? Tranquilo. E ele vai retirar esse leite, não é sucção. O que confunde a chuca e a mamadeira é que é sucção diferente do peito, né? Certo, porque acho que muitas mães têm essa ideia que a mamadeira, ela é parecida com o seio. Não tem nada, não tem nada a ver. Nem o que é divulgado pela indústria, dizendo que é semelhante, né, similar ao peito, não tem nada igual. Sucção do peito não tem nada que seja igual. O mesmo trabalho muscular que é feito, nada é igual ao que é o peito. É muito importante, então, para o bebê fazer esse exercício com a boquinha. Isso. São bebês que vão ter uma mastigação melhor mais adiante, vai fazer um crescimento de face, né, adequado, previne a questão do respirador oral, né? E o outro cuidado que ela tem que ter também é que não coloque esse frasco congelado dentro de micro-ondas, nem coloque para ferver em banho-maria, né? Ela aquece a água no fogo, desliga o fogo antes de começar a ferver. Quando aquelas bolinhas começam a subir na água, a água está aquecida, desliga e coloca o frasco congelado dentro. Então, esse leite, se ela vai usar todo de uma vez, vamos supor, né? Que é o que a gente pede para ir fazendo adaptação e verificando mais ou menos que volume que o bebê mama a cada horário, né? Certo. A cada mamada. Então, se é um horário só que ela tá fora, ou ela trabalha o dia inteiro, ela vai precisar mais de um horário. Então, dependendo disso, é o volume que ela congela. Porque uma vez de gelado, esse leite só dura 12 horas na prateleira da geladeira. Então, ela não pode recongelar. Né? Então ela perde, se ela não usar, ela vai perder. Uhum. Então se ela vai degelar e usar todo na mesma hora, ela degela o leite até o final. Então ela vai deixar o leite lá dentro, a água foi aquecida, desligou o fogo. Se deixar fervendo em banho-maria, destrói os anticorpos do leite. Nossa! Né? E o micro-ondas pior ainda, porque você não tem, dependendo do tamanho, da potência, você destrói anticorpos também. Cláudia, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. Queridos ouvintes, só que a gente tem aqui uma proposta de estar fazendo um novo programa com esse mesmo assunto com a doutora Cláudia, porque tem muita coisa ainda para falar sobre a amamentação. Então, no nosso próximo programa, a gente vai continuar falando da importância da amamentação. Gostaria de agradecer a doutora Cláudia pela presença, participação e por nos orientar nesse assunto tão importante que é o desenvolvimento das crianças, a importância do aleitamento materno. Obrigada, doutora Cláudia. até a próxima, a nossa próxima edição. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço de a gente estar divulgando, porque sempre existe essa necessidade, né, das pessoas estarem ouvindo, a gente está falando sobre aleitamento e o quanto que é importante para a vida toda. Você ouviu o programa Carta no Ar. Neste programa você ouve música e saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar.